Bom dia, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério, e hoje a gente vai dar sequência à leitura do livro Mães em Oração, da editora Thomas Nelson, autora Isis Regina. E o texto de hoje do livro fala: Nunca desista de seu filho. O poder de gerar um filho é um grande presente que as mães recebem de Deus, mas não se resume a isso, há muito mais. Dedicamos horas para cuidar dos filhos com muito carinho, fazemos de tudo para o bem-estar desses seres tão queridos que ganham imediatamente todo o nosso amor. Não é uma tarefa fácil. Muitas vezes protegemos exageradamente nossos filhos porque não queremos que sofram, que enfrentem nenhum tipo de necessidade. Com esse objetivo, mães saem para trabalhar horas a fio para oferecer o melhor àqueles que tanto amam. No entanto, o que os filhos realmente querem e precisam é a presença, a atenção e o carinho da mãe, e não trocam esse benefício por nenhum bem material que possam receber. Ninguém pode dar a um filho o que está em seu poder da própria mãe. Quando estão gerando, as mães também estão se formando e se capacitando para cuidar de seus filhos amados. Nenhuma outra pessoa terá essa mesma capacidade. Pode até ter boa vontade e gostar muito de crianças, mas só a verdadeira mãe é capacitada de uma maneira especial para cuidar de seu filho. Para que isso aconteça, devemos estar constantemente aos pés do Senhor em oração, pedindo a Ele direção, amor, paciência e muita sabedoria. Pois às vezes erramos de tanto querer acertar, privamos nossos filhos de tarefas que, na verdade, eles precisam executar para amadurecer. Muitas vezes não permitimos que eles as realizem pensando que os estamos protegendo, e é aí que erramos. Eles precisam crescer, precisam aprender com disciplina e regras que farão toda a diferença quando se tornarem adultos. Vejo a grande importância do grupo Mães em Oração, pois com nossa perseverança e nossa fé podemos trazer à existência o que ainda não se tornou realidade na vida deles. Os filhos crescem e, diga-se de passagem, o tempo passa muito rápido. Ainda trazemos na memória aqueles dias em que carregávamos nossos pequenos nos braços, mas eles se tornam adultos, tomam as próprias decisões, seguem os próprios caminhos e muitas vezes não escolhem a melhor trilha. Mesmo que tenhamos ensinado e orientado, chega o dia em que eles decidem e podemos nos decepcionar com essas decisões. Mas a fé nos faz indesistíveis em buscar o bem, e nós que somos mães em oração temos total certeza de que, independentemente das escolhas de nossos filhos, por meio de nossas orações e do uso da fé com inteligência, qualquer situação será transformada e eles serão homens e mulheres tementes a Deus. Amém? A frase que carrego comigo diariamente é: mães não desistem de seus filhos, e o grupo Mães em Oração existe para confirmar essa grande verdade. Glória a Deus, Deus abençoe vocês, até amanhã.